volta a estrada, o velho ônibus azul. Seguindo quilômetros, direção é Norte ou Sul. Distância separa, mas também une o coração. Estou sensato de jogar o jogo da emoção. Fecho os olhos, sigo em frente, coração cansado. Ele nunca vence, eu vou seguindo sem você. Vou seguindo sem você. Conseguindo ser você. Não sei você.